ZYJ 360, 690 kHz, Rádio Voz do Sudoeste, Coronel Vivida, Sudoeste do Paraná, a voz do povo. Uma programação campeã de audiência para o melhor ouvinte.